promove miséria, manda os homens me prender. A lei da selva é assim, predatória. Clique, clack, boom, preserve a sua glória. Ei, Fernando, tô convencido e não me engano. O fogo está cerrado, eu estou comprando mais um cano. O sentido, amigo, faz o duelo, o raciocínio. Ser preto ou branco na favela é ter instinto dobrado. É tiro, queda, ferro e assaltar é um direito na terra do holocausto, o dinheiro. Segue o roteiro, um pesadelo sem volta. A voz das ruas é a revolta que sofre a cada dia sob a mira da pistola. Então esqueça que é o oposto da beleza. A defesa que empolga, que envolve e resolve. Na mira de um revólver. A lei contra a safada quer meter o canhão na cinta. O veredito é o som do estalho, uma rotina. Até que ponto autodefesa é atitude? Periculoso, revoltado, estilo Robin Hood. Ninguém me ilude, eu vou vencer essa batalha. Pra viver longe da conduta carcerária. Essa promessa aí, parceiro, que me resta. Quem saca primeiro então vai comandar a festa. Vai, não é talento, estou vendo aqui de dentro. Mas eu repito aí, eu corro o risco. Você nem me conhece, eu estou com o dedo no gatilho. É normal, na moral de real primária marginal. O massacre é colorido na terra do carnaval. Tudo que eu quero, pum, é 1-0. A desordem e o regresso vai ser feita com meu ferro. É eu na fita, de cara limpa, vem. Desacredita a lei contra a safada, quer meter o canhão na cinta. O veredito é o som do estalho, uma rotina. Até que ponto autodefesa é atitude? Periculoso, revoltado, estilo Robin Hood. Eu sei que é foda, doidão, ser patriota. O martelo do juiz é como um tiro pelas costas. Vai, tem que ser ágil pra não pagar pedágio. A vida não é fácil pra quem tá no andar de baixo. É cruel, é fel. Se acertar, tira o chapéu. Não ter conta bancária e viver catando papel. Que luta, essa façanha lado a lado com a disputa. Não é delírio, é paraíso do extermínio. Aqui é só tocar e a todo instante eu me esquivo. Ranger de dentes, recado ao presidente, rajada. Roleta russa na quebrada, massacre. É a rota que no abate carniço. Uma raiva, uma rixa, uma rifa. Esque injustiça no dia da visita. Então vem, que tem. Não é ter bem quem vai fazer eu ser alguém, arregaço. Relato, compasso, tá dado meu recado, meu recado. A lei contra a safada quer meter o canhão na cinta. O veredito é o som do estalho, uma rotina. Até que ponto autodefesa é atitude? Periculoso, revoltado, estilo Robin Hood.